Vem, piranha, pode se preparar. A Lucas é foda. Fala bem baixinho no ouvido dela que com. Vai. Putaria gostosinha, hoje eu vou me acabar. Me chama pro carro, bicho querendo me macetar. Bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira, bota. Hoje eu vou dar pro Didi atrás do banco do Corolla. Hoje eu vou dar pro Didi atrás do banco do Corolla. Hoje eu vou dar pro Didi atrás do banco do Corolla. Hoje eu vou dar pro Didi atrás do banco do Corolla. Vem, piranha, pode se preparar. A Lucas é foda. Fala bem baixinho no ouvido dela que com. Vai. Gostosinha, hoje eu vou me acabar. Me chama pro carro, bicho querendo me macetar. Bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira, bota. Hoje eu vou dar pro Didi atrás do banco do Corolla.